Olá, bem-vindo a bordo. Você está aqui na Galley News Podcast. Esta é a nossa 17ª edição. Eu sou Júlio César Camerini, apresentando esse podcast para você. E se você quiser entrar em contato com a gente, é muito fácil. Anote aí o nosso e-mail: jmccom@hotmail.com. E as despesas da Câmara com o pagamento de verba de gabinete vão ser de 400 milhões de reais anuais. Isso sem contar os encargos sociais. A partir deste mês, com o reajuste concedido na última quarta-feira, por unanimidade, a mesa diretora da Casa decidiu elevar de R$ 50.800 para R$ 60.000 reais o valor da verba destinada aos 513 deputados e o pagamento de seus funcionários não concursados. A iniciativa ganhou elogios no plenário e crítica isolada do PSOL. Todas as bancadas apoiaram a decisão da mesa diretora. Esses servidores vivem de seus vencimentos e têm direito a um reajuste anual. A medida da mesa é correta, afirmou o líder do PT na Câmara, Maurício Hentz, de Pernambuco, um dos primeiros a se pronunciar depois do anúncio do reajuste feito pelo presidente da casa, Arlindo Chinalha, do PT de São Paulo. Realmente, eles têm direito, sim, a reajustes anuais. Mas, recentemente, um colega de partido deste ilustre senhor Chinalha, o senador Paulo Paim, apresentou um projeto para que os aposentados pudessem, ao menos, ter seus verdadeiros direitos respeitados. Em um dos artigos deste projeto do senador Paim, há a equivalência de aumento nos benefícios, né? Ou seja, os benefícios de aposentados e pensionistas do INSS deverão ser iguais aos reajustes dados ao salário mínimo. E olha, este ilustre deputado, o senhor Chinalha, já se manifestou contrário à proposta apresentada pelo seu colega de partido lá no Senado. Mas agora a gente entende o porquê. Afinal, se fazem justiça para com os aposentados deste país, não iria sobrar nada para esta festança, que são os gabinetes de deputados em Brasília, onde um bando de cupinchas, todos sem concurso, lotam os gabinetes. Geralmente, né, eles estão lá em agradecimento do ilustre parlamentar que os contratou. Porque esses cupinchas, eles pintavam o rabo de mulas, colocavam a foto do candidato em postes, tudo isso em época de eleições, né? O que, sem dúvida, né, é uma experiência e tanto para ajudar no crescimento de nosso tão injusto país. Aqui tem até um slogan, né, que diz: um país de todos. Mas aproveito aqui para acrescentar: um país de todos e um cartão corporativo para poucos. E não adianta nada a gente ficar falando aqui em boicotar esses senhores nas próximas eleições. Afinal, eles sempre estarão de volta. Parecem eternos em seus cargos e no poder. E sempre com o mesmo objetivo: ir contra todos aqueles que os elegeram. Que vergonha, senhor Chinalha. Que vergonha, senhor Mercadante. Que vergonha, senhor Suplicy. Os senhores sabem como decepcionar um povo. Até o nosso próximo podcast. Esta é a Galley News Podcast.